voz bonita se espalhou na capital, trazendo a chuva que inundou meu carnaval. Transbordou nas ruas todas, enxagou nossos maiôs, nos avisando que o outono começou. Estação que traz sentido de renovação. Minha voz seguia entoando essa canção. Sempre me disseram que é preciso navegar a justiça de Tupã, que aprenderemos a nadar. Que aprenderemos a nadar. Que aprenderemos a nadar. Que aprenderemos a nadar. E aí, ferramenta de expressão, pra que eu siga firme em sua direção.